acredito. Se for preciso eu repito, não boto fé no pela saco que se transformou em mito. Evito comparação, veja bem como estão acreditando na imagem fabricada. Não pega nada. Na minha casa meu batuque é diferente. Não queremos um boneco pra representar a gente. Comandado por um controle remoto, não tenho meu voto. Faz de mim o descrente, não inocente, que confia na cara safada, que deslavada alimenta a ilusão pela televisão. Fez idolatria a um rei que tem um reino que não merecia. Vicia no reinado, trata nós como coitado, propaga putaria e não se sente culpado. Eu não acredito na vagabunda que mostra bunda na revista, depois quer fazer programa infantil. Vive intensamente sua vida de artista e vira a página fingindo que ninguém lhe viu. Vivemos numa placa tectônica, aonde os versos caem como uma bomba atômica. Atirador de elite da quadrilha sinfônica, função social televisiva, irônica. Quem não acredita que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentando te esconder, dizendo como você tem que ser. Quem não acredita que pague pra ver a reprodução da besta na TV, Eu também quero grana, tipo Tony Montana, mas não vendi a minha alma por causa da fama. Quem engana na malandragem praiana e diz que nos ama, quem acredita senta na banana. A ideologia individualista sufoca um coletivo com regime nazista. Eu não acredito que a salvação virá de cima, se aqui embaixo o esculacho deixa tenso o clima. Perigo na sua frente, caixote reluzente, que dá a sensação de liberdade escravizando a mente. Recente que tá sendo traído por aquele que pedia pra gente ficar unido. Testando sua fidelidade, invade sua privacidade, mostra a incapacidade em quem virou celebridade, que perde a amizade, mas não perde a pose. Sem qualidade, com oportunidade, tá em close. Quem não acredita que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentando te esconder, dizendo como você tem que ser. Quem não acredita que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentando te esconder, que é fácil de ver. Eu não acredito, veja como vive o povo aflito. Promessa de um mundo mais bonito, enquanto a terra gira eu reflito, repito, conflito. Quem sabe na prenda com uma nova civilização, nem todo aquele que errou vai merecer perdão. Tem gente que perde a oportunidade, cai na maldição e fica preso no sapão. Eu não acredito, veja como vive o povo aflito. Promessa de um mundo mais bonito, enquanto a terra gira eu reflito, repito, conflito. Quem sabe não aprenda com uma nova civilização, nem todo aquele que errou vai merecer perdão. Nadando com tubarões, pra não ver a comida dos leões. Conflito entre nações, massacrando multidões. Fique na atividade, você também. Não me acredite, pela ganância, pelo poder, não se tem limite. Eu não acredito, veja como vive o povo aflito. Promessa de um mundo mais bonito, enquanto a terra gira eu reflito, repito, conflito. Eu não acredito, eu não acredito. Pra ver a reprodução da besta na TV, na programação.